Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Pós. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Lucas, rumores de mudanças no secretariado aqui na cidade, o que, que você está acompanhando em meio a toda essa enxurrada de rumores? É, como você bem falou, são rumores fortíssimos. Segundo estes rumores, na sexta-feira, o prefeito Reni Pereira, que até ontem estava em Brasília, quando a gente fala sobre prefeito de Foz estar em Brasília, o que é que nos vem à mente? A primeira coisa que nos vem à mente estava a carta de recursos. É, os prefeitos de Foz vivem em Brasília com pires na mão. Foi assim com o Dajó, com o Dobrandino, com o Sames. Eles vão para Brasília tentar trazer recursos. É criticável não, porque é lá que está o dinheiro, né? Enfim, não deveria ser assim. Deveria ser os recursos do município, que somos um município pujante. Já foi dito isso aqui. Em 2014 nós vamos ter quase 1 bilhão no orçamento para gastar. Mas enfim, o Reni estava lá ontem, deve chegar hoje, e amanhã há rumores de que vai ter uma reunião e que cabeças poderão rolar. Segundo soubemos, ele vai dar uma mexida no secretariado dele. Então, vocês que são secretários, coloquem as barbichas de molho. Falando em cabeças que não rolaram lá em Medianeira, nessa mesma sessão que deliberou a respeito do caso do Edgar Bueno, tanto o prefeito Ricardo Endrigo como também vereadores da cidade escaparam do pedido de cassação? Sim, eles tinham no primeiro momento, né? Existem dois momentos nesses julgamentos, Guilherme. O primeiro momento sai uma decisão monocrática, né, lá no tribunal. Todo tribunal é composto de câmaras. São câmaras, normalmente são 5 desembargadores. E um desembargador julgou lá uma ação para afastar esse prefeito Ricardo Endrigo de Medianeira e mais 5 vereadores. Ele deu provimento ao recurso do MP e afastou. Entretanto, na sequência, vem o julgamento do mérito, que é a Câmara Plena, né? Os 5 desembargadores, e como você bem acabou de falar, houve por bem nesse julgamento, eles indeferiram o pedido de cassação do prefeito de Medianeira. Portanto, ele se livrou. Agora, isso não significa que acabou a história, porque o próprio MP, no caso em Curitiba, são procuradores de Justiça Eleitoral. Eles irão recorrer, naturalmente, para o TSE, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral em Brasília. Portanto, prossegue a demanda. Mas até no TRE, o Ricardo Endrigo se safou. Agora em São Miguel do Iguaçu, pintou essa notícia, inclusive no site do próprio Ministério Público ontem. O Ministério Público entrando com uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito Cláudio Dutra. É verdade. Cláudio Dutra e seu vice foram denunciados por aquela mesma história. Contrataram 2 empresas para terceirizar prestação de serviço dentro daquele município. Vamos falar sobre isso, para quem nos ouve entenda. Existem atividades, as chamadas atividades fins, que não podem ser terceirizadas, que é o caso da ProSaúde, que tinha em Foz de Iguaçu. E nós temos 2 tipos de atividades, atividades meio e fim. Atividade meio, o prefeito pode terceirizar, atividades fim, não. Por exemplo, atividade fim é aquela que lida com saúde. Ora, você não pode ser prefeito de uma cidade, chamar um OS, dessas que tem essas, ou CIP, e terceirizar a prestação do serviço de saúde no município. A lei não permite, porque é uma atividade fim. O prefeito tem que fazer o contrário, tem que abrir concurso público. E contratar médicos, enfermeiros, servidores de saúde através de concurso e não terceirizar. Como lá em São Miguel, o prefeito e o vice terceirizaram essa atividade fim, foram receber aí uma denúncia por atos de improbidade administrativa. Isso não significa também que eles vão ser condenados. Pode ser até que a justiça não acate a denúncia, mas é um primeiro passo. O Ministério Público ofereceu, eles estão denunciados. Na sequência, nós veremos se eles serão efetivamente a justiça catará ou não a denúncia. É isso aí. Falando de saúde, há uma questão aqui em Foz do Iguaçu envolvendo o Hospital Municipal e também o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Eu vi, inclusive, que você fez uma publicação sobre esse tema hoje em hlucas.com.br. Fiz, Guilherme, pelo seguinte, é muito preocupante. Já vimos esse filme por várias vezes. Primeiro, o cidadão entra no sindicato. E dali, depois que ele entra, ele não sai mais nunca. Nós temos um exemplo aí. O Vitor Assi está há 27 anos no Sindicato dos Rodoviários. Ele grudou ali na cadeira de dirigente sindical e não sai mais. E o que é que eles fazem? Normalmente, eles entram no sindicato e do sindicato para a política é um pulo. Nós temos o caso aqui do Paulinho mesmo, que já está há muitos anos dirigindo o Sindicato dos Servidores em Saúde. Muito bem, o senhor Paulinho agora pegou um partido político para presidir. É, ele virou presidente de partido político e dirigente sindical. Isso aí, nós conhecemos essa receita. O que é que vai acontecer? Ele vai querer aparecer. E ele já está assinalando aí, ele foi para a imprensa, assinalando com a possibilidade de deflagrar uma greve dentro do hospital municipal. Ora, meu Deus, fazer greve dentro de hospital significa colocar em risco todos aqueles pacientes que estão lá dentro. Você imagine, um cidadão está lá doente, acamado, em estado crítico e não tem ninguém para atender porque o seu Paulinho insuflou uma greve dentro do hospital. Ora, meu Deus do céu, vamos olhar isso aí com mais atenção. Hospital não é lugar para fazer greve. Outra coisa, eu estive no hospital, conversei lá com meia dúzia de funcionários do hospital e ouvi deles que eles estão satisfeitos com o trabalho, porque um senhor falou: seu Lucas, emprego no Foz está muito difícil. Aqui em Foz não tem emprego para nós. Aqui não tem fábrica, o comércio é incipiente, todo mundo vai comprar coisa no Paraguai. Então me deram a oportunidade de trabalhar aqui, carteira assinada, eu estou satisfeito da vida. Eles me dão um vale transporte, eu almoço aqui dentro, tem refeição, o ambiente de trabalho é bom. Agora, se atrasa 2, 3 dias aí o pagamento, qual é o problema? Isso o empregado que me falou, que está satisfeito. Agora me vem o senhor Paulinho querendo aparecer, porque tem planos de sair candidato a deputado estadual, é assim que funciona, é aquele dublê de dirigente sindical e político. É, nós temos dois exemplos aqui. O Zé Carlos na Câmara também nasceu para a política através do Sindicato dos Comerciários. O Vitor Assi grudou lá no rodoviário, virou um político e fica essa mistura explosiva. Então, o que eu quero chamar a atenção nesse meu comentário é que as autoridades fiquem atentas ao que o senhor Paulinho está prometendo fazer greve com os funcionários do hospital. Isso é temeroso. Lucas, ontem você comentou a respeito da questão do GAECO e da Polícia Civil, até nesse caso aí que resultou na prisão do delegado, esse delegado, chefe da Polícia Civil, Michelotto, aqui no estado do Paraná. E para hoje tem desdobramentos a respeito do caso? Tem, porque ficou todo mundo se perguntando, meu Deus, mas prender um ex-delegado-geral da Polícia do Paraná é uma coisa muito forte, né, Guilherme? Então nós descobrimos nas últimas horas, eu vou dizer aqui para os senhores qual foi um dos motivos que levou a justiça a decretar a prisão do Michelotto, Marcos Vinícius Michelotto. Muito bem. Um dos pessoas que depois lá no inquérito, o depoimento dele foi o seguinte, abre aspas, de que ele e mais alguns colegas, quando decidiram estourar o cassino lá no Parolim, né, o tal cassino da Jogatina, quando chegaram lá, tinha um policial, um colega, na porta, um policial da Polícia Civil. Aí eles quiseram entrar, o policial da Polícia Civil falou para ele, não entra, que aqui é do Michelotto. Essa frase, então, foi demolidora. E ele colocou no papel. Ele ouviu, repetindo, de um colega que estava dando segurança. Não entra que aqui é do Michelotto. E ocorreu também que naquela mesma época que eles acabaram entrando e estouraram o cassino, o senhor Michelotto saiu na imprensa dizendo que não aceitava aquilo, porque aquilo era uma ação de milícia. Ora, aí complicou pro lado dele, né? Porque ele não aceitava que os policiais fossem combater o crime em andamento que tinha ali, e de repente agora aparece um dizendo que ele ouviu de um colega, olha, aqui é do Michelotto. E foi esse, então, essa frase determinante que teria convencido o juiz da necessidade de prender o senhor Marcos Vinícius Michelotto no primeiro momento. Foi isso. Uma coisa que nos traz angústia, sofrimento num cidadão de bem, é saber que a polícia, que é paga para combater o crime, de repente está dando segurança para o crime. Isso é insuportável. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.